aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Boa semana pra você. Eu adoro, porque esse papo é sempre no comecinho da semana. Aqui é Amanda Costa. E eu, Alberto Reutemann. Sempre temas importantes aqui. Anderson Bars, com vocês em mais esta segunda de aprendizagem. Ah. Parece tema de programa, né? É, muito bem. E temos Gilmar Alvarado. Nossa convidada. Temporada super cheia de talentos por aqui. Obrigada pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada. Bem-vinda. Uma honra. Gilmara, que é Head de Educação Corporativa no Banco ABC Brasil, e vai dar uma aula aqui sobre estratégias para educação corporativa. Bora lá. Estamos cheios de expectativa. Roda. Estamos começando. Roda, venha. Gilmar Alvarado, Head de Educação Corporativa no Banco ABC Brasil. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer. Nessa temporada em que a gente está falando sobre aprendizagem corporativa pra valer. Uhum. Que aqui a gente não gosta de nada pro fora, né? Então a gente te convidou aqui para falar um pouquinho sobre estratégias de educação corporativa. Qual é a mais efetiva para apoiar e sustentar a aprendizagem nas organizações? Calma, antes da Gilmar responder, pega o caderno, pega o bloquinho de notas, grava, assiste de novo, que esta é a resposta de um milhão de dólares. É, então, eu ia falar isso, né, Amanda? A pergunta de um milhão de dólares, né? Mas, na verdade, eu acho que é até muito simples e eu nem quero ser muito clichê, né? A gente costuma trazer esse olhar que a estratégia de educação corporativa, ela tem que estar ancorada na estratégia da organização, porque senão não funciona. Né? Uhum. A gente percebe várias estratégias bem interessantes até de educação, mas se ela não conversar com a estratégia do negócio, de alavancar resultado da empresa, ela não funciona. Você cria uma série de programas legais, interessantes, mas você não consegue o engajamento do público. E além de estar ancorada na estratégia da empresa, né, você também tem que trazer o gestor para essa conversa, para esse compartilhamento, porque já foi-se o tempo que treinamento, desenvolvimento, capacitação era uma coisa de RH, uhum, né? Hoje em dia, você tem as áreas envolvidas em tudo isso, né? Principalmente o papel do líder, que ele tem que desenhar essa estratégia em conjunto com você, porque ele está lá na ponta, ele entende as dores do dia a dia, ele também precisa alcançar a estratégia, e a gente acaba sendo um orquestrador para ajudar a equalizar tudo isso, né? Então, eu acho que traçar essa perspectiva de ancoragem, né, da estratégia de educação com a do negócio, eu acho que aí é o caminho mais promissor. Muito legal isso, Gil. Você tocou num ponto que foi direto na veia, que é o seguinte: às vezes você vai falar com o presidente da empresa e pergunta qual que é a estratégia da empresa. Ele te fala. Quase 100% quando das empresas. Fala. Quase. Não, num bate-papo, a gente sabe que tem uma estratégia. Uhum. Você vai falar com o diretor comercial, qual é a estratégia de venda? Ele tem a estratégia de venda, às vezes ele fala, tem lá. Mas quando você vai falar, às vezes, com o diretor de RH, o diretor de RH, não tem o tal do learning strategy. Ou seja, uhum, o RH, ele assume muitas vezes uma área subserviente, é uma área staff. Para que precisa ter estratégia? E muitas empresas não cuidam do learning strategy. Por que que você acha que é assim? Então, eu acho que a gente vem de uma cultura que antes a gente tratava a parte de treinamento, de educação, como um tema isolado. Ia lá, definia as boas práticas, até tentava fazer um exercício do que está sendo praticado em mercado, mas esquecia um pouco de olhar para dentro. Uhum. Até entendia lá o movimento, né, de evolução da organização, mas não fazia essa conexão. Então, quando você senta junto com as áreas, tenta entender esse movimento, fazer um exercício. A gente teve um trabalho fantástico há 2 anos junto com a Century de fazer todo um mapeamento, né? E dentro desse mapeamento, nós elencamos aí 9 capabilities, uhum, essenciais para a gente alavancar a estratégia da organização. Então, a gente tem trabalhado com esse foco. E essas capabilities, elas são construídas a 4 mãos. Então, a gente convida aí as pessoas responsáveis por cada tema. Então, a gente está falando aí de orientação a dados, experiência do cliente, as capabilities que pode ajudá-la a alavancar esse negócio. Então, quando a gente senta junto com a organização, faz essa construção a 4 mãos, o trabalho faz mais sentido. E ele conecta com aquilo que precisa, de fato, ser capacitado para a gente ganhar eficiência, agilidade e transformar aquilo que é necessário, né? Para o banco atingir aí seus resultados. Ô, Juiz, eu tocou num ponto ótimo, né? Falar de capabilidades. Porque quando a gente vai voltar alguns anos nesse histórico de educação corporativa, aprendizagem nas organizações, a gente tinha áreas que preparavam as pessoas única e exclusivamente para fazer com que elas executassem aquilo que era preciso para hoje. Não se olhava para o futuro. Então, vamos voltar lá para um cenário em que banco ainda tinha caixa? Uhum. Né? Eu treinava a pessoa para ela ser caixa. Sim. De banco. Nossa, toda. Que susto, né? Eu falei, meu Deus, o que ele está falando? Eu falei, será que ele está dizendo... Você não viu isso. Não, mas eu achei assim, será que ele está dizendo que os bancos atualmente não têm dinheiro em caixa? Não tem caixa? Você já esqueceu que existiu essa profissão. É isso? Eu já tinha esquecido de operadora de caixa. É, exato. Ah, como lá tem no varejo ainda. Exato. Tinha caixa, tinha o... Como é que era? Procurador. Tinha o escriturário. Escriturário, tinha... Nossa, agora vocês foram bem lá atrás. Nossa, mas eu fui escriturário. Você foi escriturário. Eu fui escriturário. Você foi escriturário. Que belezinha. Agora, que bonitinho, hein, de escriturário. Com crachazinho, gravatinha. Eu fui caixa, tá? Eu fui caixa. Você foi caixa também? Então, olha só. Era criança, né, quando você foi caixa. A gente treinava as pessoas para elas executarem o que era necessário para aquele momento. Então, se você assumir a função de caixa, tá aqui esse treinamento de caixa, você faz do jeito X e você faz do jeito Y. E hoje a gente está muito mais preocupado em fazer com que a pessoa desenvolva aquilo que a organização precisa pro futuro, né? Que é quando a gente começa a falar de capabilities. Foi fácil essa transição? Você que já é uma profissional de educação faz bastante tempo, virar essa chave neste mercado, você acha que foi algo trivial? Que as pessoas já estão nesse novo patamar ou não? Não foi fácil. Nós estamos, inclusive, nesse processo ainda. A gente fez esse mapeamento, a gente definiu as jornadas, a gente vem engajando o público para esse desenvolvimento. Mas é isso que você falou. A gente saiu dessa questão de treinar aquele pontual para aquele momento. Existem algumas ações, claro, específicas, quando a gente tem alguma questão mais técnica, funcional. Mas hoje a gente tem um olhar muito mais voltado para o futuro da organização. Então, uhum, a gente tem que preparar as pessoas. Eu lembro até de um episódio de vocês que falava o impostor. Síndrome do impostor. Síndrome do impostor, da impostora. Tem o síndrome do impostor também na parte educacional, né? Porque hoje a gente aprende no dia a dia de trabalho. Uhum. Não tem mais aquele momento que você fala, agora eu vou parar, eu vou aprender, você depois para. Eu volto. Uhum. Hoje o processo de aprendizagem, ele faz parte do seu ambiente de trabalho, da sua rotina. E às vezes a pessoa é convidada para uma ação educacional e ela fala, ah, vou depois, agora eu não posso, agora eu não tenho tempo. Tem muito para fazer agora. A gente sabe que a agenda é difícil, a agenda é concorrida, né? As pessoas cada vez mais têm que entregar mais, né, no dia a dia. Mas eu costumo dizer que às vezes as pessoas perdem a oportunidade, porque eu falo que a oportunidade só existe para quem está preparado. Uhum. E se você deixa de se preparar, você perde isso, né? Então, bora conectar, né, as atividades de desenvolvimento no dia a dia. Eu acho que a área de educação corporativa... Ela bebe dessa estratégia, ela ajuda a orquestrar todo esse movimento, né, para que os profissionais se desenvolvam. E profissionais mais bem desenvolvidos são mais criativos, eles buscam maiores desafios, eles propõem soluções. Eu acho que todo mundo ganha com isso, né? Todo mundo evolui. Evolui o funcionário e a organização evolui junto também, né? Sem dúvida, porque não é uma coisa separada, né? Agora, achei interessante o seu comentário, Andy, porque quando a gente volta lá atrás, na época dos operadores e das operadoras de caixa, provavelmente a expectativa era que nos próximos anos essa pessoa continuasse exercendo essa função, né? E a real é que as empresas precisam preparar suas pessoas e preparar o próprio negócio para eventualmente elas executarem atividades que a gente inclusive nem conhece quais pois são. É. Amanda, né? Você tocou num ponto fundamental. Eu li uma matéria esses dias. Antes você dominava uma competência, levava 10 anos para aquilo mudar, né? Sim. Hoje ela está levando de 4 a 5 e se for uma competência digital, ela muda em 2 anos. Então, se você não buscar essa reciclagem, essa aprendizagem contínua, esse lifelong learning, você acaba ficando defasado muito rápido. Então, a aprendizagem ela é contínua para você suportar até as mudanças que tem na organização. A organização muda, você já está mudando junto, você está apto, você às vezes está propondo a mudança. Então, muitas vezes a gente tem que se antecipar a elas. Então, por isso que é importante esse olhar para o futuro, né? Inclusive, isso que você está falando, Gil, mexeu até com o conceito de talento dentro das organizações. Totalmente. Porque antes a gente verificava o quanto a pessoa era preparada tecnicamente e fazia parte ali de um determinado rol de competências de uma determinada organização. Hoje, inclusive, para a gente avaliar um talento dentro de uma organização, a gente precisa avaliar a capacidade de aprendizagem, né? Porque o mundo vai mudar e, no final das contas, me interessa quem consegue acompanhar esse ritmo evolutivo, né? Eu acho que essa é a principal competência da... Se a gente for falar das competências todas, acho que essa é a principal. A capacidade que a pessoa tem de aprender. Porque se ela tem essa capacidade de aprender, de evoluir, de buscar conhecimento, de assimilar, eu acho que ela encara aí novos desafios, ela transforma. E é isso que você falou, né? Eu sou um talento em determinado momento, em determinado projeto, daqui a pouco surgem outras variáveis, né? Outras atividades, outras formas de entregar. E se você tem essa capacidade de absorver, de adquirir conhecimento, eu acho que esse processo fica mais fácil. Totalmente. Agora, Gil, a gente olha aqui a estratégia de algumas empresas. Tem empresas que têm estratégia de aprendizagem muito claro, né? Às vezes a gente tá em muita empresa e a gente percebe que muitas vezes a estratégia se confunde muito com fazer tudo. Então você vê as empresas fazendo soft skills, hard skills, power skills, meta skills, treinamentos técnicos, obrigatórios, liderança, está fazendo tudo. Você acha que faz sentido a gente pensar que estratégia de aprendizagem é justamente aquilo que a gente não vai fazer? A gente fala assim, olha, eu sei que tem um monte de demanda. Para onde a gente der uma enxadada vai sair uma minhoca. Uhum. Tem um monte de treinamento para fazer. Se a gente olhar, inclusive, metodologia, tem um monte de podcast. Foi ruim, monte... né? Foi ruim esse negócio de enxadada. Porque cada enxadada é uma minhoca. Eu achei ótimo. Gente, você vai fazer levantamento de necessidades na área? Se vai sair um monte. Sai um monte. Concorda? De coisa. Um monte de coisa. É porque as empresas, os RHs fazem o tal do muito L. Atual, como é que é? LNT. LNT. Né? LNT. A minhoca é a demanda. Chego lá pro meu diretor e falo assim: o que, é que você precisa, amigão? Eu falo assim, tem uma lista aqui de tudo que eu preciso. Enorme aqui. Enfim, a gente tem que falar não. Estratégia talvez seja a grande arte de falar não. De falar não, eu acho que a estratégia é fundamental. Ela acaba sendo, quando você olha para a estratégia educacional, ela acaba sendo até uma vantagem competitiva. O que, que eu vou atacar primeiro? O que, que é importante? O que, que é mais emergente? Que eu vou resolver esse problema, essa questão, né, da evolução do próprio negócio. Então, às vezes, falar não é necessário. Né? Uhum. Algumas empresas têm deixado de lado o LNT nesse modelo, né, de sentar e falar, você gostaria do quê? Do quê, né? Acho que tem mudado um pouco essa conversa. Eu acho que não deixa de fazer esse levantamento, mas é que sentar com o líder, com as pessoas que ajudam a gente nesse processo, nessa orquestração, e tentar entender o que, que eu estou desenhando aqui que vai trazer um benefício para evoluir essa estratégia que eu necessito. Que aí muda um pouco essa lista de falar, ah, eu quero tudo isso. Não, eu quero aquilo que é relevante e que vai atender a minha estratégia. Só um exemplo rápido, sem roubar a palavra dos meus amigos aqui. A empresa vai abrir. Já roubei. A empresa é vai é abrir. Assim, né? Tô bem, é tô vendo. Harmonia. Não voa a cadeira, por enquanto. Harmonia artificial. Não voa. Já tá bom, né? Já a empresa vai abrir uma filial na América Latina. Aula de espanhol para a turma. A empresa vai subir o patamar para produtos X. Vamos entender treinamento. Aí a galera começa a pedir inglês, espanhol. Por quê? Porque é legal, acho que é bom ter inglês. Está desconectado. É bom ter inglês, mas vai você aprender. Não põe isso na conta da empresa. Sim, tem coisas que acho que é responsabilidade da pessoa também, né? De autodesenvolvimento. Tem aquela parte que a organização, acho que ela vai ajudar, ela vai facilitar, ela vai promover ferramentas, ela vai trazer uma curadoria para te ajudar nesse processo, para conectar mais fácil com a estratégia, mas tem coisas que é sua, você vai ter que correr atrás, principalmente essa capacitação que é de longo prazo, né? Então, acho que precisa ter essa consciência também, que às vezes não tem e aí a gente tem que, às vezes, trazer um não, né? E é desse não que eu quero falar, viu, Gil? E não precisa falar do Banco ABC Brasil, não. Pode falar de mercado, como um todo, tá bom? Empresas da Europa, empresas, do mundo. Que não são aqui do país. Empresa que um colega meu trabalho. Isso, pode ser. Qualquer uma dessas. Você acha que o executivo já está com essa mentalidade quando ele ouve um não, por mais justificado que seja, fala não, porque isso que você está pedindo não está aderente àquilo que é o nosso plano estratégico de aprendizagem, de desenvolvimento, as prioridades da organização são essas e a gente não vai atender a sua demanda. Quando a gente leva essa notícia de forma clara, como é que isso ecoa no público executivo, pelo que você ouve falar por aí? Olha, o RH está com essa moral? Pois é. Boa pergunta. Olha, tem todos os públicos, né? Falando aí de forma bastante geral, acho que tem executivos mais preparados. Uhum. Às vezes nem chega essa demanda para a gente, porque ele se ele já filtrou, antes, né? Ele já filtrou, então ele tem uma consciência melhor. Tem aquele que não sabe falar não para a equipe, uhum. Então eu vou pedir, né, uma ajuda aí para ver se o RH... Se colar, colou, e se alguém colar, falar colou. Não, foi o RH. Uhum. Mas tem aquele também que ele fala, poxa, falo não, falo sim, ele traz a gente para a conversa e tenta entender os argumentos. Então, acho que isso ajuda bastante, né? Porque não é só pedir aquela capacitação. Você tem uma questão orçamentária, você tem outras estratégias que você tem que atender dentro de tudo que você fez em relação ao seu planejamento. Então, tudo isso é muito bem estudado e planejado. Não é o não pelo não, uhum. Né? O não, ele vem acompanhado de argumento. Exatamente. E contra argumentos baseados em dados e devidamente exatamente. Priorizados. Exatamente. Aí é não que entra dados. Não restam contra argumentações, não é exatamente. Verdade? Exatamente. Muito bom. Ô, Gil, e a gente está caminhando para o final aqui, já? Infelizmente. Muito rápido. Porque o papo está muito gostoso. Mas eu queria ouvir de você, ao longo da sua carreira, qual foi a melhor estratégia de aprendizagem que você já implementou? Olha, a estratégia de aprendizagem, eu sou muito procurada porque a vida toda estudei tecnologia aplicada à educação. As pessoas sempre procuram qual que é a melhor ferramenta, qual que é o melhor LMS, qual que é a melhor tecnologia. As pessoas ficam muito preocupadas com o meio, né? Uhum. Eu acho que você tem que pensar aquilo que faz sentido para a sua organização e tentar olhar em relação ao meio quais são os atributos que você vai promover uma experiência de aprendizagem mais positiva. E aí você consegue compor o seu conjunto, né? E tem uma questão também que passa muito na questão de fluência digital, que as pessoas esquecem muito disso, né? A gente vem propondo, eu gostei muito da conversa do colega do Carrefour, né? Falando, nossa, às vezes vem o marketplace, né? Aquela tecnologia toda, e como que a gente faz com tudo isso? Eu acho que você tem que saber dosar o que funciona com a sua cultura, o que funciona com a sua organização. Você tem que ter grupos de apoio, você tem que ter pessoas que ajude a trabalhar essa estratégia em conjunto com você e trazer o olhar da inovação para tudo isso, porque quando você coloca a pessoa para testar uma tecnologia nova, para olhar uma nova forma de fazer as coisas, ela às vezes acaba resistindo um pouco. Se ela não tiver essa fluência digital de entender que existe uma nova tecnologia, existe um novo caminho, você vai acabar morrendo com a sua estratégia. Então, sempre trazer o público para experimentar junto com você. Porque aquilo que você escolhe em conjunto, a pessoa ajuda a alavancar, a levar para frente e a gente aí criar repertório com a organização. Você não fica o RH sozinho tentando trazer as pessoas para o lado de cá. Você acaba tendo aí multiplicadores naturais, né? Estratégia digital e estratégia de aprendizagem caminhando lado a lado. Caminhando lado Amanda, a lado. Eu sei que você falou que a gente tinha que ir para o final, mas eu vou ter que fazer a minha última pergunta. Faça! Você pode tudo, Anderson. A Gil acabou de levantar uma bola tão vai, redonda bate. Aqui. Bate é seguinte, faz o gol. Você falou que você estudou a vida inteira, então, inclusive você fez mestrado, né? Fiz. Em tecnologia com educação. Qual foi sua grande descoberta? Se você puder resumir assim. Olha, a grande descoberta é que assim, não tem nada muito inédito. Acho que as tecnologias elas foram evoluindo, elas foram mais muito bem compreendidas, aplicadas. E as pessoas foram se apropriando, porque hoje todo mundo tem uma tecnologia que ela utiliza em algum momento, ou para fazer uma compra, ou para conversar em rede social. Então, acho que o mercado de educação corporativa ele foi bebendo disso também e começou a utilizar melhor as ferramentas, que antes acabavam ficando mais sucateadas, não tinha uma estratégia, as pessoas pegavam o conteudismo que eles falam, pega o conteúdo e joga para a tecnologia, uhum. Isso não funciona, você tem que repensar aprendizagem do ponto de vista da tecnologia. Então, eu acho que a grande sacada é como o mercado vem aprendendo a usar essas tecnologias e amarrar isso com a estratégia da organização. Ou seja, né, como é que a gente pega a experiência digital que a gente tem hoje e usa isso a favor da educação e não um mero repertório de coisas. Exatamente. Que é o que a gente tinha no passado. E quando, né, você traz mais inovação, mais tecnologia do próprio processo educacional, você ajuda a alavancar isso nas áreas também. Muito bom. Ah, que belo aula. Bate-papo, hein? Uma que aula, hein? É, dá pra continuar nesse papo aqui, ó, de tecnologia. Agora que eu dei uma aquecida. Eu fiquei aqui me coçando pra agora começar a mergulhar nos temas tecnológicos. Vamos fazer episódio 2, certeza. Vamos obrigado, fazer. Vamos, eu acho que vale uma temporada especial sobre tecnologia, gente. É. Fica a dica. Uma nova temporada, hein? Exato. Obrigada, Gil. Parabéns. Obrigado, pela Gil. Sua linda história, participar. Pela sua linda carreira nessa área e parabéns por alavancar a aprendizagem corporativa em tantas organizações brasileiras. Ah, super obrigada. Volto sempre. Beijo em todo mundo do Banco ABC. Obrigado. Vou fazer o convite. Por terem liberado a Gil, que parece aquela coisa de Globo, né? É verdade. Mas, né? Obrigado. Você deu a profissional por estar aqui. Exatamente, mas é isso mesmo. Valeu, Gil. Muito bom. Pessoal, espero que você aí tenha gostado. Compartilhe com seus amigos, com os seus inimigos. Tá valendo. Larga o seu like e siga a Escola do Caos nas redes sociais. Um beijo e até semana que vem. Obrigado, Gilmara. Tchau, tchau. Valeu, Gil.